meuscds.com. Vai começar a luxúria! A felicidade de você está aqui no meu bolso! Vem pro gordinho virar! Vem! Não passe de falar qual é o esquema. Viver de ostentação é solução e não problema. E o lema que é ostenta, com o boné no bolso, traz as gatas pra brindar. Eu posso te falar qual é o esquema. Viver de ostentação é solução e não problema. E o lema que é ostenta, com o boné no bolso, chama as gatas pra brindar. Brasil! Era VIP, é barato, só as top, só os malotes. Traz um par de whisky gelo, essa gata para o bar inteiro. Chama ela que ela vem, pode chamar as amigas também. Traz um par de whisky gelo, essa gata para o bar inteiro. Chama o bonde pra brindar, chama o bonde pra brindar. Chama o bonde que hoje eu quero ostentar. Chama o bonde, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Hoje eu quero. Chama o bode pra brindar, chama o bode pra brindar. Sucesso, Leguinha! Eu chamo o bode pra brindar, eu chamo o bode pra brindar. Chama o bode, hoje eu quero ostentar. Mas ostenta porque pode. Vem pro gordinho, filha! meuscds.com. Vai começar no churé! Viver de ostentação é solução e não problema. E o lema que é ostentar, ou o money no bolso, chama as gatas pra brindar. Eu faço te falar qual é o esquema. Viver de ostentação é solução e não problema. E o lema que é ostentar, ou o money no bolso, chama as gatas pra brindar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Era VIP, é barato, só as top, só os balote. Traz um balde de uísque gelo, essa gata para o baile inteiro. Chama ela que ela vem, pode chamar as amigas também. Traz um balde de uísque gelo, essa gata para o baile inteiro. Eu chamo o bonde pra brindar, chamo o bonde pra brindar. Chamo o bonde, hoje eu quero ostentar. Joga pra cima, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Chamo o bonde inteiro, filha. Eu quero ostentar. Eu chamo o bonde pra brindar, neguinha. Hoje eu quero ostentar. Eu chamo o bonde pra brindar. Pra brindar. Meu neguinho, vai lá, vai lá, sucesso. Eu chamo o bonde pra brindar. Chamo o bonde, hoje eu quero ostentar. Faz o L, filha. Chega a luxúria! Chama o bode pra brindar, que hoje eu quero jogar nota de cedo alto!